Charlie, Papa Mobile Papa, Vitoringa para a descida. Papá Romeu, Papá Victor, Índia, deixa para o nível de voo 050, reporte para a modificação das regras. Acesso para o 050, reporte para a modificação das regras, Victor Índia. Dado 3378. 1-3378, complete o procedimento. Chame o Salvador, frequência 118, decimal 95. 95, boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Muito boa tarde, 3378, controle externo, baixar e travar. Dan 3378, permanece na frequência do controle Salvador, torre 118, 295. 295, obrigado. Sim, o 3378, controle externo, baixar e travar. 3378, fuso autorizado, pista 0-0-0-3-0-0-0-2-0. 1-3-0-1-2, é livre voo 3378, Dan. Vitorino cruzou uma antena para mudança de regras e apresenta o seguinte com os carros. Papá Romeu, Papá Victor Índia, plano de voo instrumento cancelado 1522, mesmo em condições visuais para 3.500 pés, abaixa critério. Dentro da mudança das regras, prosseguindo precisa mesmo em condições visuais para 3.500 pés, abaixa critério do comandante. Vitorino só mantém contato com a antena com a antena mais. Papá Romeu, Papá Victor Índia, seguinte, serviço lá da encerrado 36 milhas, norte do Vale de Salvador, chame a radiceira, frequência 131.3. Vai chamar a radiceira 131.3, muito obrigado, uma boa tarde, Victor Índia. Boa tarde. 3 milhas da rotatória, 8 quilos. Para ingresso no circuito, chame todo o Salvador, frequência 118, decimal 95. Ingresso circuito, 8295, outro bom dia. Tá um corpo? Até o meu corpo, seu trio. Tá livrando Valério, sobre voo agora São Rafael, próxima 810, na sua escuta. São Rafael, seguinte, confirma o seu total de voo, até o meu corpo. Total de voo é uma hora. Com 320? Mais 20 minutos. 20. Para o meu carro, eu confirmo o tempo total de voo. Não atraso do conhecimento do controle, eu estou frequência do estado de coordenação. Autorizado, doutor Romeu Gomes. Obrigado, doutor. confirmo o pouso autorizado, pistão 97, via altura 40 graus, 099. Pouso autorizado, pistão 97, alto voo, fio. De 5, chame centro Recife, frequência 128, decimal 35, alterna 123, decimal 8. Zero autorizado. Ingresso e decolagem, pistão 0,40 graus, 099. Autorizado, ingresso e decolagem, gol 1250, pistão 10. Três, deixa para dois no pega, último 098, autorizado o final do procedimento ele é que da pistão 0 zero, é autorizado. 7 0 autorizado, Hotel Romeu Golfo Quente, informa que o Airbus 319 tem aproximação para o Salvador, estima a duna daqui a 3 minutos. Após será solicitado afastamento para o setor norte ou sul. E aí, está na escuta permanente, já afastará para o setor sul quando solicitado o Hotel Romeu Golfo. Quente. Contato radar na decolagem via sair da PUCA. Você mantém o nível de voo 350. PUCA, autorizado 350, gol na 250. Hotel Romeu Golfo, é parte para o setor sul, é informado agora a 1 minuto e meio para a posição do ano. Ok, já está passando para o sul, ou não, agora? 3.6, informa o tráfego 1 hora, 7.4 milhas, rumo ao sul, 1.044 a 500 pés, não irá interferir nessa vez, não sei. 7.4.3.6. Salvador, bom dia, boa tarde, Xenemia 2.1.3, nação 1. Xenemia 2.1.3, boa tarde, contatada na decolagem, via saída, salvo 1, se vir mantém a nível de voo 3.0. Autoriza Toledo, chama 6.1.3. Mantém ainda o litoral do Parra Lua Terra na Lua? Mantém, tem previsão? Após esse pouso, a próxima aeronave estima mais uns 15 minutos para aproximação da Terra na Lua. Ok, vai aguardar a Terra na Lua. Tá 3.4.6 estabilizado? Acabou de estabilizar, tá 3.4.6. Combate, nosso procedimento, chame o Salvador, frequência 118, decimal 95. Eu trago certo, obrigado, bom trabalho. Sim, sim. Obrigado. Boa tarde, posicionalizado, posição a 0, vento 140 graus, 099. Vira pouso a 0, tá 3436. Chama o centro Recife, frequência 1.2.85, alterna 1.25.45. Obrigado, boa tarde. Boa tarde, vamos ver. Obrigado. 04, boa tarde, via chegada por meio de 1, deixa para o nível de voo 050, ajuste na 098. Terra Romeu Golfo, autorizado sobre o voo em São Rafael. 346, Solas 35, ligando direito, no bandido do Sinal 9. 2-1, levanta. A213, chama o centro Recife, frequência 128.35, alterna 123.8. 2835, alterna 213, boa tarde. Boa tarde, bom. 0067, tá pronto. Plano 2067, boa tarde, autorizado. ML decolate, então 90, vento 140 graus, 08 nós. ML decolate, C2, voo 2067. Voo sobre voo, retorne em imagem avisual. Otávio, gol suficiente? A voz de coordenação com a França, ela tem? Quase, gol. Serra, seguinte, voo Amar, para interceptar a chegada Amar, entrando no código transponder 0242, ajuste no 098. Contato radar 58 milhas noroeste do Grande Salvador. Celinho da Tan. Nossa, o Gustavo tem condições de voar direto para o mar? Autorizado. A patrão gosta de ser agora para a descida. A patrão gosta de ser agora, vou visual na rota. Sim, autorizado de ser em condições visuais até o nível de voo 050. Avisado da 3804. São 3804, com continuando procedimento, chamo 3 de Salvador, frequência 1118, decimal 95. 1895, obrigado, São 3804. Até amanhã. Espantoso. Então, 3804. 3804. Estão no 0, vento 140 graus, 07. Eu me pouso, pista no zero, tá 3804. Código 067, chama o centro do Recife, frequência 128.35, alterna 123.8. 1235, 1238, bom, Salvador, boa tarde, dando 3437, pode ser a próxima. 3437, após pousar a nave da companhia, autorizando a minha alimentação, se não me engano. Após pousar a nave da companhia, autorizando a minha alimentação, se não me engano, está 3437. 71, voo Tomés para interceptar a chegada com a média 1, deixa para o nível de voo 050, ajuste no 098. Nossa, você encerra a autorização para 4.000 pés, a gente não vai no 8. 4.000 no 8. Paulo, esse é a Golfe Oscar, reporte visual com o campo. Paulo, esse é a Golfe Oscar, agora transferência. Aguarda. 771, não precisa? Esse, a que foi a velocidade do 271? Oscar Golf Serra, desça para 2.000 pés, a gente no 08, autorizado o final do procedimento e ele é satisfeito. A pessoa não zero está autorizada. Aumentar a Golf Oscar para ingresso no circuito, chame para o Salvador, frequência 118, desse mar nosso. Papai Noel Serra Golf Oscar, prossiga para a rotatória, aguarde para prosseguir final no 7, a fim de evitar pontos simultâneos. Aguarde a autorização para final no 7, Serra Golf Oscar. Flora rotatória, agora autorização, Serra. 255, via chegada Golf, via Safari no nível de voo 060, a gente não 098. Chama o centro Recife, frequência 128, decimal 8, alterna 126, decimal 0. Centro 228, 2637, bom dia. Bom dia, Golfo, acho que sinal 97 autorizado, aguardando a autorização de pouso, retornando o segundo possível. Tráfego nacional da 190, Sérgio ingressando na final de 10 milhas para o pouso. Categórica Golf Serra, complete nosso procedimento, chame seu observador, frequência 118, decimal 95. 1895. Torre, Oscar, Golf Serra. Oscar, Golf Serra, confirma intenção de pouso militares. 1-0. Gente, pouso autorizado. Estoma 0, vento 1-3, 0 grau, 089, Oscar, Golf Serra. Para informação à esquerda, sem interferência, descendo para 1000 pés, no final da pista auxiliar, aproximadamente 5 milhas sem interferência. Golfear. Palma é o Serra Golf Oscar, reporte-me através da Indymar. Romeu Serra, Golf Oscar, presente, faça um 360 curto, reporte interceptando o final no site. Para 360 curto, reportará interceptando. Controle azul, pode voar Duna, azul 2771. Autorizar direto Duna, azul 2771, deixa para 2 mil pés, ajustão 018. Autorizado o final do procedimento em aeroporto, aproxima 0, está estabilizado. Sim, voando Duna, está estabilizado, azul 2771. Confirma ajuste, né? 1018. Está satisfeito, copiou? Copiado, obrigado, viu? Papa Romeu Serra Golf Oscar, continue a aproximação, guarda autorização de pouso, pistão 7. Aguarda autorização, Serra Golf Oscar. Angosta Golf Terra, no solo 09, LVRHTC Delta, chame o solo Salvador, no 21, no último ao 9. 219. Serra Golf Oscar, ponto autorizado, pistão 97, vento 150 graus, 09 mais. Autorizado 97, Serra Golf Oscar. Reduza para 2809, 12 na aproximação. Confirme a prova por quantas milhas, grama 255. 204 por... Livre de vista, porte ao término, reduza para 2009, vista até 4 mil pés. Ajuste no agora no olho. 4 mil, Serra Golf Oscar, como solo 1 ou 2, back-track autorizado até a data, o status não foi permitido. Cinco após os dias, vem pelo. Azul 2771. Ajuda 771 no complexo final do seu atendimento, chama o Tô de Salvador, frequência 118 do sinal 95. 18, obrigado, até a próxima. Tô 955, confirma a prova por quantas milhas? Retornando pelo, Bama 255. Bama 255, sim. Após ter feito uma dessa para 2 mil pés, ao destino 018, autorizado o sinal do procedimento ILS X-Free, da pista 90, responsabilidade. Retornando para o pesado, next way, 0025. Salvador, bom dia, chamei 62-26-2200. Canal 6226, chegada para o Médio 1, desça para 4 mil pés, sem restrições, ao destino 098, na prova de Itapu. Passo no dia 50, prova de Itapu, na 227. Sem sucesso na frequência livre, Serra Montana. O Chalé 320, chegada por MED 1, desça para o nível de voo 050, ajuste no 098. 050 no 098. 2771. Arco para o GTAP 6320. Rádio 4463, bom dia, após a TR da companhia na curva final, autorizada a minha área Mantua. Isso, após a TR da companhia, a linha mantém 1-0, azul 4463. Soma 255, tráfico que o seu Sérgio na aproximação, 8.5 milhas com 1-0-0 de grande espírito de redução, Alfa Tango 7-2. Toma 255, completo final de procedimento, chama o Tô de Salvador, frequência 118, decimal 95. 1395. Salvador, 1295. Toma 255, continue a aproximação, aguarde pistão no 0 livre, ajuste no 018. Guarda. Azul 2771, no solo 18, ao liberar a próxima direita via Eco, chama o solo Salvador no 21, decimal 9. Sente, 219, o azul 2771. Bom, no 255, autorizado, pistão 0, 21, 3, 0, grau 08, 9. Linha de posto, 255.